na ganja. Jimmy Love tá em casa. Bum, bye bye, mãos ao alto. Direto aqui do centro de São Paulo. Sete velas, faia, banfaia. Ganja clube que me diga, ya. Bum, bye bye, mãos ao alto. Direto aqui do centro de São Paulo. Sete velas, faia, banfaia. Ganja clube que me diga. Bom dia, quem fala é Jimmy do centro de SP. Direto do Lab 82 ao vivo pra você. A coisa vai ferver, o bagulho é quente. Me traz ingrediente, experimente, gererê. Dá um goizinho no fininho do verdinho. Cultiva a natureza dentro do meu jardim. Não faço parte do cartel de Medellín. Fora da lei, glória ao rei, raça pare até o fim. Bum, bye, bye, mãos ao alto. Direto aqui do centro de São Paulo. Sete velas, faia, banfaia. Ganja clube, game de caia. Bum, bye, bye, mãos ao alto. Direto aqui do centro de São Paulo. Sete velas, faia, banfaia. Ganja clube, game. Só tô na minha, com a minha mina. Numa azucrina que dance hall é só sativa. O especialista em seis milha. Mas sem dar brecha com pão de guarda da polícia. Descendente afro-latino-americano. Representante do imperador africano. Mais um sofredor que tá cantando em louvor. Oh já, agora alivia o meu cotidiano. Bum, bye, bye, mãos ao alto. Direto aqui do centro de São Paulo. Sete velas, faia, banfaia. Ganja clube. Bum, bye, bye, mãos ao alto. Direto aqui do centro de São Paulo. Sete velas, faia, banfaia. Ganja clube que me diga, ya. Bom dia, quem fala é Jimmy do centro de SP. Direto do Lab 82 ao vivo pra você. A coisa vai ferver, o bagulho é quente. Me traz ingrediente, experimente, gererê. Dá um goizinho no fininho do verdinho. Cultiva a natureza dentro do meu jardim. Não faço parte do cartel de Medellín. Fora da lei, glória ao rei, Rastafari até o fim. Só tô na minha, com a minha mina. Num azucrina que dance hall é só sativa. O especialista em seis milha. Mas sem dar brecha com cão de guarda da polícia. Descendente afro-latino-americano. Representante do imperador africano. Mais um sofredor que tá cantando em louvor. Já, agora alivia o meu cotidiano. Bum, bye, bye, mãos ao alto. Direto aqui do centro de São Paulo. Sete velas, faia, banfaia. Ganja clube, game de caia. Bum, bye, bye, mãos ao alto. Direto aqui do centro de São Paulo. Sete velas, faia, banfaia. Ganja clube. Bum, bye, bye. Bum, bye, bye. Bum, bye, bye, mãos ao alto. Direto aqui do centro de São Paulo. Sete velas, faia, banfaia. Ganja clube que me diga, ya. Bum, bye, bye. Bum, sete velas. Bum, bye, bye.